Charge control frequency 119.35. Coming from Salvador to Galeão for level 360 via the Zulu 10. Is map at two position is map at this map position via flight button route. And Salvador departure runway 10 after takeoff, turn right dial departure after dial position by heading Lida and Lida Bridge. Cocking 5433, Salvador departure control 119.3, go 1394. Correction, control frequency 119.35. I'm sorry, 119.35, go 1394, position 0. Treinando to Miami, hein? 1394, ready back is correct, call me ready. I will call ready for pushback, go 1394, thank you. Stay you, stay you. Aquilo Zulu, sem intenção de pouso 10 ou 17. Copiado, graças. 4032 está autorizado até 3 mil pés nessa proa, ajuste 1012. Até 3 mil pés com 0 no 2. Voo no 649, copia. Voo no 649, prossiga. Voo no 649, Ilhéus aprovado nível 240. Decola da pista 10, perfil de saída da EL, Leda após direto. Transponder 5572, controle 1-9935. 649, autorizado, filial nível 240, pista 10, saída da EL, transição Leda. Após direto filial, transponder 5542, 11935 a frequência. Bom, no 649, corrijo transponder 5572. 5572, transponder, no 649. Bom, no 649, cotejamento correto, chame pronto. Semana pronto, no 649. Solo, gol no 807, já. Bom, no 807, táxi via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Ok, via Alfa, antes da Juliette, abordaremos, gol no 807. Foi Salvador, boa tarde, 5241, Tribe, ponto espera 10, pronto. 5241, após início do azul, autorizado ali, mantenha o capiceiro 10. Após a rolagem do azul, ali, mantenha 10, Tribe 5241. Azul 4065, vento 080, graus 149, autorizado a decolar, pista 10. Livre decolagem, dono 0, azul 4065. Pelo Zulu. Escuta. Para o curso localizador, curva direita, proa 055. Intercepte nessa proa, reporte estabilizado. Direita 055, reporte estabilizado, Zulu. Zulu 280 ou 96. 396 desce 050. 050, 96. 3192 desce 060. 060, 592. Zoom 4032 para o lock, curva direita, pro 050, reporte estabilizado. 050 para 4032 é reportar estabilizado. Golf Mike X-Ray, reassuma a navegação na proa de Morro de São Paulo. Direto para o Golf Mike X-Ray. Golf Mike X-Ray, para sua informação, tráfego em posição de 10 horas, 6 milhas e meia, mesmo rumo, mantendo 1000 pés. Tráfego adicional, 11 horas, 10 milhas, mesmo rumo, mas também mantendo 1000 pés. Ambos prosseguem para Morro de São Paulo. Sim, Golf Mike X-Ray tem os dois tráfegos no TCAS. Ok, ah, o senhor já está em condições visuais, confirme. Afirmativo, totalmente visual, passando agora 7.200 pés. Ok, então regra de voo alterado, no 832, prossiga com condições visuais, vou lhe dar a frequência livre para o seu coordenar com o staff, seu pouso no Morro de São Paulo, bom pouso até o regresso, Golf Mike X-Ray. Ciente, Golf Mike X-Ray, frequência livre. Vai para o 20.06, agora 8.07. Controle Salvador, boa tarde, o Azul 4065, perfil da Dael. 4065, boa tarde, contato radar SOP 360, saída Dael. Atenção 360 na Dael, o Azul 4065. Ok, ciente do vento, livre decolagem, trip 5241. Bom 396, desce a 2000 pés, ajuste 1012, está autorizado a final do ILS X-Ray. Positivo, 2000, 1012, final X-Ray 96. 396, apenas para confirmar, mantenha presente proa, ok? Está sob vetoração, mantenha presente proa, intercepta nessa, reporte estabilizado. Positivo, manterá proa. 3192, sem restrições, desce a 3000 pés, ajuste 1012. Restrições, 3000 pés, 1012, ajuste a 3192. Azul 4032, desce a 2000 no Glide, se desejar. Reporte Duna. Desce 2000 no Glide, o Azul vai reportar Duna. Lima, Kilo, Zulu, Torre 186, bom pouso. 186, obrigado. Pessoal, do Lima, Kilo, Zulu, tá no Log. 396, redução de cada, 209, 200. Reduzindo agora, 96. Graus com 1 no 3 nós, com 13 nós. Tem pouso autorizado, pista no zero, Lima, aquele Zulu. Autorizado, pouso, Zulu. Oi. 241, decola os 34, 19-35, controle, tamo ruim, boa tarde. 19-35, trip 5241, grato. Controle Salvador, trip 5241, passa 1300 pés. 5241, boa tarde, contato radar, sobe 200, saída Arbor. Ok, sobe ao 200 sem restrições na Arbor, trip 5241. 396, redução 1809. Reduzido agora. Aquilo Zulu 1011 agora no altímetro, ok? 10111. E o vento permanece 080 graus com 15 nós agora, 15 nós. 11, Zulu. Complete com a torre, 18,6, bom pouso, 4032. 18,6, 3192, sob vetor radar, mantenha presente pro limite ao custo do localizador, reposta estabilizada. Mantenha pro limitador ao loja, 3192. Boa tarde, é o Azul 4032. Boa tarde, ajuste 1011 agora 1011. O vento 080 graus, 80 graus com 16 nós, 16 nós. Continua na aproximação, guardando pista livre, Azul 4032. Já segue na aproximação, guardando a pista livre, o Azul. Alô, Oxenair 6327. Ponte 1, para pushback acionamento. Oceania 6327, aguarde, será o número 2 no setor. Coordene com a equipe de solo, que após o início do táxi, o Boeing da Gol livrar totalmente o setor, a retaguarda está livre seu pushback, chama para o táxi. Após liberar a retaguarda, está autorizado nosso pushback, chama para o táxi. O 6327 da Oceania. Blue Solo 37, direita 129 Solo, boa tarde. 26 de autonomia, alternando 2000. 2000, tá 392. Nova Índia, no ponto de espera, chame a torre no 186, ajuste no 011, no bom voo. Índia até o ponto de espera da pitão no 0, quando lá 1186, 1019, já chegou 1649, bom dia. Solo, Lima Quilo, Pátio 3. Ok, autorizado, Quilo, Pátio 3, Lima Quilo Zulu. Prossegue até 2000 no Glide DGA, reporte Duna 3192. 3192. Zul 4065, chame Recife 125 decimal 1, alterna no 33 decimal 25, bom fim de semana. 251-3325, azul 4065. Tá 3192, reduza para aproximação, segue voice 737 da Gol, 5 milhas e meia à sua frente, 145 de ground. Complete ADS com a torre, 18.6 bom pouso. 392, obrigado. Torre Salvador, boa tarde. O gol 1396 vai passar o India Sierra, trem embaixo. Vou ter aproximação agora na pista livre, número 2. Ajuste no 011-1011, no gol no 396. Ok, aguardando. Salvador, gol 1649, ponto de espera da 10, pronto. Boa tarde, gol 649, mantenha a posição. Mantenha a posição, 1649. Solo, San 3, 155, no gate 10, pushback acionamento. San 3, 155, livre pushback acionamento, chame para o táxi. Livre puxar, sonar, chamarei táxi, 3155. Chame 219 solo, boa tarde. Olivar 219 azul. Salvador, boa tarde, tá 3192. Ajuste 392, número 2, na aproximação, reforço Simbra com trem checado, ajuste 10111. Seguinte, no 011, ajuste 3192. Azul 4032, boa tarde, táxi via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Táxi via Alfa, mantém posição antes da Juliette, azul 4032. Salvador, 355-627, boa tarde. Boa tarde, 355-627. Aguarde cópia Aracaju. Da 392, passando Simbra, trem baixado e travado. Eu já fui o pré-sale a 30 segundos da cabeceira, pois na aproximação do guardando da 392, o vento 090 graus com 15 nós, 15 nós. Gente, da 392. P5627, copia. Copia. Trip 5627, Aracaju, nível 190 aprovado, via Golf 677. Decola pista 10, perfil de saída Pucajamo, após direto Aracaju. Transponder 5033, controle 119. Controle 11935, trip 5627. Aprovado na 0 Aracaju. Decola da 10, cumprindo Pucajamo, Aracaju direto, 119-35-5033. Trip 5627, controle 11935. 5627. PLB, uma centena, 2 horas e 10, Aracaju. Ok, 5627, compreendeu a mensagem. O Oxané 6327, que modulou? Afirmativo. Oxané 6327, Índia, no ponto de espera, chame a torre no 186, ajuste no 011. Índia, no ponto de espera, 186, 6327, boa tarde. Salvador Ground, go 1394, request pushback position 03, please. Stand by 2, pushback and start up, go 1394. Maintain my position, go 1394. Salvador, go 1396, livrou. Go 1396, Alpha mantém posição antes da Juliette. Alpha mantém a posição antes da Juliette, go 1396. Mano Taxi, está treinando 155. 150 a bordo, 4 horas, alterna Galeão. TAM 3155, táxi via Pátio 1 no Índia, no ponto de espera, chame a torre no 186, ajuste no 011, bom voo. Já ajustado, Pátio 1 e Índia, ponto de espera 186, obrigado, até daqui a pouco. Azul 4032, vai dar passagem ao Airbus da TAM após ingresso a Juliette, porta 108. Da passagem do Airbus da TAM, após Juliette, porta 108, azul 4032. 260288, igualmente grato, tipo 52419. Dois solos 45, direito, 129 solo, boa tarde. 29, obrigado. Salvador, boa tarde, TAM 3192. TAM 3192, Alfa mantém posição antes da Juliette. Alfa mantém posição antes da Juliette, 3192. Nove, livre decolagem no 0, vento 080 graus, 15 nós. Livre decolagem, o gol 1649. Torre Oxenê 6327, ponto espera pronto. 327, ali mantém, cabeceiro 10. Ali mantém 10, 6327. Meia Juliette, portão 07. Juliette, portão 07, voo 1396. Go 1394, clear to startup, comrade to taxi. Clear for push, position 03, I will call when ready for taxi, go 1394. Delta 3, 155, ponto de espera no 0. Delta 355, inicialmente mantém o ponto de espera. Vai bater. É 49, decola os 47, controle 1935, bom voo, boa tarde. Ono 19, decimal 35, gol no 649, bom voo. 1935, bom final de semana. Onde? Controle Salvador, muito boa tarde, gol no 649, cruzando 1700 pés na da Elfa, ideal, solicita 220, nível final. Gol no 649, boa tarde, contato radar, sobe 220, como final, saída da Elfa, direto da Elfa, da presente. Direto da Elfa, da presente, obrigado. Aquilo Zulu, táxi até a entrada do Pátio Uno. A 327, livre decolagem no 0, vento 090 graus, 15 nós, 15 nós. Avisar a decolagem, né, 6327. 5, observa a rolagem de Fokker da Avianca, pois ali mantém cabeceira 1-0, tá 3-1-5-5. Ok, observando Fokker 100 ali, mantém 1-0, tá 3-1-5-5. Funcionamento já me dá. Para o Pátio 1, Lima, Kilo Zulu. Lima, Kilo Zulu, ingressa Pátio 1, no Lima, mais Quebec. Quebec mantém a posição e chama a torre no 8-6. Lima, mais na Quebec, 18-6, Lima, Kilo Zulu. Decolo 50, controle 19-35, bom voo e boa tarde. 0935, boa tarde, bom trabalho. Salvador, boa tarde, Oceania 6327, Dael. Oceania 6327, contato radar na decolagem, sobe 240, saída Dael. 240, perfil Dael, 6327. Ground go 1394 ready for taxi. We have 165 from Ward Mail Danish in Campinas. We have 3 hours and a 1440 minutes of endurance. Go 1394, taxi via India, holding point runway 0, call Talon 018 small 60, ultimate setting 1011. Have a nice flight. Thank you and have a good day. It's clear by India, Bravo, hold short, runway 10, call Talon 186. Go 1394. 10, vento 100 graus, 15 nós, 15 nós. Iniciando, cabeceira 10, 3155. 02, reposta para Vera, prossegue para Veracruz ou Salvador, confirme. Ok, não há tráfego de conhecimento do controle na região. A frequência está livre no momento. Bom pouso até o regresso, Oscar Cabral. Cruzamento até o Pátio 5, Lima Kilo Zulu, boa tarde. Alternação Salvador. Cliente Trip 5627, táxi via Pátio 3, ajuste chama 011, reposto para ingresso no Pátio 1. Acusarei para ingresso no Pátio 1, vou ver o seu. 3-4 line up in the range, runway 10, go 1-3-9-4. Decola 52, controle 119, decimal 35, bom voo, boa tarde. 0935, boa tarde, 3155. Meia 27, táxi em frente, Índia, no ponto de espera, chame a torre no 186, bom voo. Engraçado, principalmente, então Índia e depois, ó, ponto de espera, 0266. Obrigado, 649, chame Recife, 1260, corrijo, 125, décima 1, alterna no 33, décima 25. Salve, Salvador, Papa Romeu, Mike, Eco Vito, boa tarde. Boa tarde, Mike, Eco Vito, Manati, meu pé, coluna 7, curva direita, corredor Axé. O transponder 0125, controle 119352986. Mike, Eco Vito, Manati, meu pé, coluna 7, curva direita, corredor Axé, transponder 0125, controle 19352918196. Mike, Eco Vito. Mike, Eco Vito, cotejamento correto para acionamento de táxi, chame a torre 1186, confirme PLB. 02 no PLB, 1866, gato. Oi, Salvador, Papão, meu, Mike, Eco Vito, boa tarde. Peraí, Mike, Eco Vito, livre acionar, chame táxi, ajuste no 011. Camarada, táxi, Eco Vito. Three 94, Bonnet 55, call 119.35, have a good flight, good day. Okay, so 119.35, take a go 1394. Watcher control, good afternoon, this is go 1394, passing 1800, dial departure. 1394, good afternoon, radar contact on takeoff. Climbing in flight level 360, dial departure. Up to 360, dial departure, go 13994. Xaner 6327, chame Recife, 1251, 13325. 251, alterna 3325, boa tarde, o Xanel 6327. Boa. O trip está alinhado, pronto. 27, livre decolagem, dando 0080 graus, 14 nós. Iniciando, 57. Boa tarde, passaria 2231 na sua identificação, desça 4 mil pés, vigilância, chegada à massa. Ajuste a 1011, passaria. Decolou 57, controle 6935, bom voo, boa tarde. Chamarei, bom final de semana.